gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor, e nem dor. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerras e nem dor. Quando a gente crê no Salvador, recebe dele a salvação. A felicidade vem morar para sempre em nosso coração. Há um lindo país onde existe amor, onde não há guerra. Chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar.